Sonoro sereno, serena garoa. Pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando madrugada. Passa um automóvel na porta da fábrica, um radinho grita com voz metálica. Uma canção sonora garoa. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol.